258, 44, direita 219. Direita 219, 258. Para 6390, uma milha da cabeceira para ser travada. 6390, pouso autorizado. Vento 130 graus, 89. Deu de pouso, chama 6390. Oi, Juliette. Alfa 37. É 310, 46, direita 219. Direita 219. Salvador, Oxanã, 6310. 6310, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Táxi via 3858. 3858, táxi via Juliette, portão número 3. Tá, uma vez, Tango, Engel. Controle de Salvador, tá 3662 no ILS. 3662, Torre de Salvador em 1195. Torre de Salvador, tá 3662, fui aliás. 3663, chefe trem. 3662, trem baixar travado. 3662, pouso autorizado 190, 130 graus, 89. Pouso autorizado 90, 3662. Água Camaguete, Tango Índia. Tango Índia, segundo para pouso em Salvador, façam 360 na rotatória. Reporte interceptando, tráfego número 1 está no externo. Tá com tráfico, a gente vai reduzir pra gente, seria melhor. Gente, mantenha então a separação com o tráfico, vai ser o segundo pra pouso, aguardando o mesmo pousando, galera. Tá com ele. A 3662 com o tráfico, PA34, setor norte, aproximando pra 17, é número 2 para pouso, Salvador. PA 3662. Autorizado o voo local no IUPES, nos corredores, decola da 17, curva direita, corredor axé, controle 19.8, aciona 5416, coteja. vai acionar 0122. Protejamento correto, para o acionamento, chame torre 1 decimal 95, altímetro no 0 no 3, bom voo. Mike, acione, reporta táxi. Segunda, final, grava 731, grava 7 no Índia, pouso autorizado na pista 17, 130 graus, 062 de nós. Autorizada, 17, 131. Direita, solo 219. Direita, solo 219, 3663. Noia 4, pushback, acionamento. Autoridade, chama para o táxi. Chama lento para o táxi. Solo Salvador, está 3662, livrou, direita. Está 3662, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, 3662. Tango Índia, backtracker, reporte livre. S662, vai manter posição antes da Juliette, aguardando a aeronave, vai sair no táxi. Afirmativo, mantém antes da Juliette, 3662. Salvador, gol 835. Prossiga. Fiz informação, Romeu, autorização para Guarulhos. Saída prevista da Euler da Bridge, aguarde cópia. Valeu. Solo, gol 9113 para o táxi POB 75, 4 horas de autonomia, treinando Guarulhos. Confirma no 05 a bordo. 75 a bordo. Altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponte espera a torre 1 no 8, 95, com voo. Índia, Índia Alfa, ponto espera 1895, boa noite, não, menos. Da 3662, táxi via Juliette para o portão 1, observando a aeronave da Gol saindo no táxi. Juliette, portão 1, no sentido da aeronave da Gol 3662. Mantenha a posição, November Yankee Mike. No aguardo, November Yankee Pronto, 885, autorizado Guarulhos, nível 360, via Persolo 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10 curva direita, controle 19.8, aciona 5431 no coteja. Autorizado 360, Guarulhos, via Persolo 16, da Euleda Bridge, decola da 10 curva direita, controle 19.8, 5431, voo 885. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. November Yankee Mike, atenta ao tráfego, taxiando no sentido contrário, após o mesmo, autorizado o táxi. Cliente visual com o táxi, November Yankee No 3058, controle 120.8, correção 119.8. 19.3, obrigado. 19.8. 19.8, muito obrigado. Nada, bom voo. Foi um bom final de semana. Controle, uma boa noite. 16.13. Bom, 3, boa noite. A gente sair da Arbor, tem 360. 7 Rambo 360, ONU 613. Siga. Só pra confirmar, senhor, a saída pra Recife é a Porca? Porca já mora Aracaju. Gente, obrigado. Charlie, Salvador, muito boa noite, 35218, informação, Romeu. 35218, vem na Proa de ataque para interceptar a chegada Mari, quando no ideal desça para o 050. Está para a chegada Mari, quando no ideal autorizado 050, 35218. Autorizado Elefa da presente, gol 1613. Elefa, 1613. Yankee Mike, está autorizado, alinhar e decolada, 17, o vento Salvador 130 graus, 89. Gol 1-3, filme Recife, em 1-2-8-8, alterna 1-2-6-0. 2-8-2-6-0, boa noite, bom final de semana. Boa, igualmente. Tio, e o Mirante Mike decolar pelo 7, autoriza a transferência. Mirante, achei, chama o controle, 19-8, por favor. Achei, chama o controle, 19-8, grato, no Mirante Mike. Controle Salvador, muito boa noite, sapatando November Yankee Mike, decolada 17, na sua escuta. November Yankee Mike, no meu país, corredor Axé, reporte para o da Barra. Corredor Axé, no meu país, reporta para o da Barra, November Yankee Mike. Salvador, muito boa noite, Xanerra 6310, Carro Romeu, autorização Recife. Boa noite, 6310, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, saída Puca, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5446, coteja. Autorizado Recife, nível 350, decola da 10, primeira curva à esquerda, na Puca, Aracaju, intercepta pelo Peruísque 58. 19-8, controle 5446, autoresponde para o Xanerra 300. Protejamento correto, chamar para o pushback solamento. Chamar pronto, está no 62. Controle 352, está no 8, você está falando? Sim. Permitiria informar o número de pouso para o 352? Número 1 na aproximação. Seria a porventura o problema do controle autorizado 1, facilitaria aí pra gente, seria, adiantaria o nosso voo e de qualquer forma também precisaria aí Patrícia. Vocês, não seria interessante com a utilização dessa natureza? Muito, por gentileza, mantenha a chegada, pois ele estava vivendo a troia de Duna. Ok, vamos manter, não há dúvida nenhuma. Apenas um questionamento só para facilitar o tráfego aéreo. A feita intenção só de ajudar. Essa é a nossa intenção. Muito obrigado. Sim. Para 2000 países, Justiça Salvador 1014, autorizado LS, que foi pistão 10, repórter estabilizado. 1014, Edson foi autorizado, repórter estabilizado. 3P5, 2. Boa número 04, boa noite, autorizada a chegada Mari, desça para 050. Autoridade já para o táxi. Autorizada, reporta táxi, 85. Zona ILS, 3552, 18. 35218, complete final de chame torre, 11895. 895, muito obrigado e um bom final de semana. 352. Igualmente. Check-trem. Baixar mais em um minutinho, tava mais 15 segundinhos, estava na... baixando o trem, 5219. Gente, quarto baixado. Ah, 5219. Baixado e travado, 3529. 5218, pouso atualizado, ano 0, 130 graus, 89. Pouso, ano 0, 3529. Passando November Yankee Mike, confirma intenções para o controle após o Correio do Bonfim. Para onde prosseguirá? Após o Bonfim, ingressa no Interlado, prova rotatória e PGL na 17, November Yankee Mike. 1500, autorizado no 1500, ajuste na 014. 014, em ascensão no 1500, no Bandeirinha que vai. Controle ligou no 604, solicita pro ADPAC, pressão, desceu o próximo, Mari. Autorizado. ADPAC, 604, obrigado. Zona 8, solo zona 9, direita 219. Direita 1219, sim. Também a borda com linha de 4 horas, alterna galeão. Bruno 66 a borda, altímetro no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 noite, decimal 95, com voo. Voo 0 no 4, Índia Alfa, ponto de espera torre 295, 885, obrigado. Salvador 3518. 318, táxi via Alfa, Kilo Pat 3. Alfa, Kilo Pat 3. November Yankee Mike, reporte visual com campo. Reporta visual com campo, November Yankee Mike. Salvador, voa no 88, ponto de espera no 0. 885, ingresso decolagem autorizada, 130, meia dúzia de nós. A meia decolação no 0, voa no 885. Controle Salvador, muito boa noite, passarelo 2226, informação Romeu. Passarelo 2226, boa noite. Vou indo para o Goiditap para interceptar a chegada do ar e quando no ideal desça para o 50. Oh, muito obrigado, direto TAP, no ideal vai descer para o 50, a gente informa quando livrar. Controle, o November Yankee Mike, só visual para o aeródromo. Chame torre 198 decimal 95. 198 decimal 95, November Yankee Mike. Salvador, boa noite novamente. O Papa tem o November Yankee Mike, estará por outra rotatória, visual para o campo. 014, autorizado LS, reporte estabilizado. IDS 2000, 0014, autorizado LS, boa no 604. final da 17 novembro, Yankee Mike. Reporta na final da 17 novembro, Yankee Mike. Controle, 19-8, bom voo. 19-8, Yankee Mike, confirmando a intercepção TG. Afirmo, toca remete na 1-7, após ingresso novamente no corredor Axé e retorna pelo corredor Bonfim. Pode TGL, só 1. Princípio vai executar esse TGL após ingresso nos corredores e no regresso vai executar mais aproximadamente 15 TGLs. 1-5? 1-5, confirmo. Gente. Júlio Salvador, 2226, livrando agora o 1-7-0-0-5-0. Sim. Yankee Mike, reposta 3 milhas 17. 3 milhas da 1-7, o novembro Yankee Mike. Lembrem que Mike vai manter espera 3 milhas da 1-7 devido a tráfego na ILS. Paciente, vai aguardar o novembro Yankee Mike. Daqui a pouco. 1-3-6-0 longo, vai fazer só 1. Afirmativo, vai avisar a hora que iniciar o 360. Salvador, muito boa noite, voo 604, 3 milhas que esperam. 04, ajuste no 014, 130 graus, 89, reporte baixado, travado. A gente vai reportar algo no 604. Bom, o novembro Yankee Mike vai iniciar o 360 pela esquerda, 360 longo. Afirmo, faça um 360, gaste aí 2 minutos e reporte a interceptando a final. Reporta, a gente interceptando a final da 1-7, novembro Yankee Mike. Salvador, Oceaner 6310, pushback acionamento no 612. Travado, gol no 604. 604, pouso autorizado, pistão 0, vento 130 graus, 89. Livre pouso 1-0, o gol no 604. Poderia diminuir um pouquinho o brilho do papel? 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Perzulu 19, saída Momo, transição Frote. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5451, coteja. Afirmativo autorizado 370, peso 19, saída Momo, transição Prote, decola da 10, primeira curva esquerda, após decolagem 119.8, acionando 5451 para 3258. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Yankee Mike interceptou a sinal do ano 7 para desviar o tráfego nacional do ano 0. Yankee Mike continue aguardando a autorização TGL. Continuar a aproximação, aguardando a autorização, November Yankee Mike. 3662, Yankee da Romeu, autorização 370 para Natal. 3662, autorizado Natal, nível 370, via Persulu 10, saída Puca, transição Zipar. Decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, aciona 5450, coteja. Autorizado 370 para Natal, a saída será Puca, Zipar. A Persulu 10, decola da 10, curva esquerda, controle 119.8, transporte 5450, 3662. Fechamento correto, chama para pushback acionamento. Trabalhar, espero que tudo bem. Para o táxi, 139 a bordo, 4 horas, alterna Natal. Gente, 139 a bordo, altímetro 10 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponte espera torre 1 no 8 decimal 95, bom voo. Índia Alfa, 1895, obrigado, boa noite. A gente prossegue no Axé até onde? Via Corredor Guafim, novamente retorna para o ano 7, November Link Mike. Gente. 251, 2581, 285. 04, solos 31, direita, solo 119. Direita, 219, boa noite, 604. Boa. Salvador, boa noite, gol 604, Nero. Gol 604, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa e da Juliette, 604. Juiz, vem, juiz? 10, 14. 10, 14, obrigado. Yankee Mike, tocou e remeteu ao 33, direita cheche no controle, 1208. Direita cheche controle, 198, não vou ver Yankee Mike, até daqui a pouco. Solo Salvador, é o 3662, no gate 1, para o pushback em funcionamento. Gente, aguarde. Aguarde, 3662. Solo 10 no cheche, não vou ver Yankee Mike. Alfredo, desça para 2.3, ajuste permanência, autorizado LS, reposto estabilizado. Ok, para 2.000, vai reportar estabilizado. 04, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette, 402, o gol 604. Oi, Roxana, 63 no 0.4. 63 no 0, autorizado ingresso de decolagem, 138.9. Ok, 63 no 0. Dois autorizados, chama pro táxi. Vamos para 3662. Autorizado, pushback somente, chama pro táxi. Estimativo, chama na táxi 3662. Marido 2226, completo procedimento, chama em Torre Salvador em Uno, Uno entre sinal 95. 1895, um bom final de semana aí. Igualmente. Obrigado. Três dez aos três meia controle um dois zero, correto? 19-8 controle. 19-8, obrigado. Bom. Salvador, Xanero, 6310. Oi, Xanero. Boa noite, contatada a saída PUCA, nível 350. Ok, PUCA 350. Qual a cidade de Vajã, Maracaju, 6310? Aguarde. Aguarde, será o próximo para pushback no setor? Meia por autorizado, 30 graus, 89, ajuste no 014. 14, 130 com 8, livre pouso da 10. 6310, 30 da presente, pro hoje Aracaju. Aracaju, 6310. Retornar novamente para o Corredor Bonfim. Ok, sul parando 1500 pés, ajuste a fila do ano 014. 1500, 014, November Link Mike. Controle, seria possível November Link Mike tentar uma aproximação direta para o ano 0? Para o ano 0, confirme. Afirma, para o TGL 90, após o TGL 97. Autorizado. 7 a bordo, 2 horas e 42 de autonomia, alternando Fortaleza para o táxi. Ana Mayra. Começo no 04, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite decimal 95, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 118, 95, tá 3, 662. Falador 352, 16. Prossiga. Autorização para Aracaju, por gentileza, nível 130. Queda prevista Pucajama Aracaju, aguarde cópia. Sim. Solo, boa noite, portaria 2226. Boa noite, 2226, táxi via Alfa Quilo Pátio 3. Alfa Quilo Pátio 3, 2226. Autorizado, chama para o táxi. Ok, autorizado, chama ele para o táxi para 3252. 352-16, temos o nível 190, pré-aprovado, aceita? Poderia coordenar a presidência do 130? Gente, aguarde. Está pronto, está 3662. Torre 1 na noite, decimal 95, com voo. Ok. Torre está 3662, ponto de espera da 10 está pronto. 3662, autorizado. Aliás, decolado 10, 130 graus, 089. Autorizado, aliás, decolado 3662. 199 decimal 8, aciona 0260, coteja. 130 aprovado, decola, esquerda, Pucajama, Aracaju. 119.8, controle 0260, 3552, 16.